Transmitindo emoções. Transmitindo informações. No dial do rádio. No seu smartphone. Na internet. A frequência que faz parte da sua vida. Da vida dos patataenses. ZYK 557 1080. Rádio Difusora. Pulsando comunicação na cidade de Patatais, no estado de São Paulo. Difusora. Proposta de fazer hoje e sempre. Um rádio moderno para um ouvinte que exige a informação exata. Patatais é feita de misturas que deram certo. Nossas maiores qualidades vêm dessa fusão de culturas, etnias, costumes e crenças, resultando num povo que se destaca pelo bom humor, alegria, criatividade, fé, otimismo e solidariedade em todos os tempos e em qualquer tempo. Nessa vivência, estamos nós, há mais de 70 anos, testemunhando a história, vivenciando o presente e se associando a todas as multiplataformas de comunicação. Assim continuamos assinando. ZYK 557, Difusora Batatais, transmitindo de Batatais, no estado de São Paulo. Uma voz que destaca com respeito a comunicação no Nordeste Paulista. Difusora Batatais, a partir de agora, vai no fundo do baú e roda para você os melhores hits de todos os tempos. Lábios que beijei. Está no ar, Alô Saudades, um programa onde a música de ontem trará grandes recordações. Alô Saudades, a apresentação de Compadre Batista. Thank you. meus amigos. Tô no pé do eito. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, para você que está no trabalho, você que está passeando pelas ruas da cidade. O nosso abraço, o nosso bom dia para vocês. Aqui é compadre Batista, nesta manhã linda de Batatais, de um sol muito quente. E ele, Juliano Rodrigues. Bom dia.